Aeronave ciente, controle já ciente, autorizado decolagem com chama 0, vento 200 graus, 05 nós. Ciente, vai iniciar em 19.9. Menor 19 decolado aos 37 no controle 120-28. O 6919 fala que vai manter a terceira subida agora, ok? Ok, 6919 confirma as condições no setor? É mais a chuva mesmo, ok? Ok, obrigado. 1.0.1, espera. Oxenai 6201, mantenha um ponto de espera. Vamos tráfego com a companhia, já na aproximação, passando a estrada. Tá, utilizou o contrato com 6201. Oxenai 6143, boa noite, autorizado pouso, pistola zero, vento 100 graus, meia dúzia de nós, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada. Oceania 6201, decolado aos 49, chame o controle agora no 20.8. 208, 620. Azul 4206, autorizada de área, decolar, pistão 0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. A linha decola pelo 0, 4206. Então 3367, pode estar o próximo. Então 3367, autorizado a diário e manter pistão no zero. Aconselhando 3677, autorizado a diário e manter no zero. Azul 4206, decolado 53, chama o controle agora no 20, décimo 8. 208, azul 4206. 3677, autorizado a decolagem pista 1-0, vento de 0-2, 0 graus, 0-4 nós. Decolagem pista 3677. 9, autorizada a linha Ives Paula, com 10, vento variável em 2 vagas. A linha Ives Paula da 190, boa noite, 69. Pode confirmar o vento, boa noite, 69? Variável em 3 nós agora. Graças. Decolou 03, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 5973. Continua a aproximação, eu posso utilizar o campo como chuva moderada, pista molhada. Sim, é, 5973. Foi 597, principalmente a última análise que pousou, informou que o vento está bem variável, na, bem próximo ao sinal da pista, ok? Ok, obrigado. Som visual agora. Tem catalisado com os oficial 1 a 0, vento 03, 0 graus, 0 4, 0 4. Ali, pô, sinal 7 aí, ó. 645, autorizado o alinhar e decolar para cima 0, vento 080 graus, 079. Liga alinhar e decolar no 645. Decolou 018, chama controle 1, 20.8, bom voo. Decolando 2-1, chama controle 1, 2-0, decimal 8, 25, confirma o parte? Eu sou. Gente, acho que eu vou ser a libera direita, taxi via Alfa Kilo até o parte 3. Confirme quanto tempo será permanecer no parte? informação. Entendi. Tem um telefone no pátio para abastecimento ou alguma outra ou serviço? É sério, por isso que tem uma coisa. Pode carregar valores. Gente, para o táxi, chama o Flamengo 2 ano 9. falante. Autorizado a linha e decolar 0, vento variável em 3, 2. Falei, decola 0, 3, 2, 9, 7.